controle 119.35. Autorizado 360 para o Galeão na saída da EL, transição lida após IDEV. Após Zephyr Whiskey 50 TBDEV, após Zephyr November 857 até Porto Seguro. Após Zephyr Zulu no Meta Group, Zephyr Zulu 14 até Barbacena, após Tolkien. Aciona 5477, controle 19935, eu vou no 077. Guarda no 077, no 62, estamos pronto, pushback. Para pronto, eu vou no meio, vou no 077. Aqui Oceano MA3 114, 141 a bordo, nós temos 2 horas e 58 minutos, alternado é recife. Confirma alternado? Recife. Sando 1200, velho. Azul 41, 10, contato radar, sua para o 380, autorizado para o de Leda. Direto Leda, 384110, obrigado. No 4, mantém a posição? Afirmativo, eu copiei, obrigado. 3217, na escuta? 3217, prossiga. Eu estava no portão 4, foi informado que você estava no portão 10. É, só do seu pushback formando portão 4. Gêmea? Eu solicitei o pushback e formei portão 4. 1013, baixado checado, livre pouso na 10, tá? 3146. 30 segundinhos, eu já chamo o táxi. Obrigado, tá 3217. Sol Salvador, boa tarde, passarido 2231. Confirmação Romeu para Barreiras, nível 340. Passarido da Guarda de Copo. Guarda. Prossiga. Aqui é com o Delta, chame a torre na frequência 1186 e coordene com a mesma, cruzamento. Delta, autorizado cruzamento da final da 10 e base pela direita para 17 na final, Mike Eco Delta. Nunes, pronto para o táxi. Eu confio em pessoas a bordo? POB 9797. 3217, via Indy Alpha, ponto de espera torre 186, ajuste 10-03, bom voo e boa tarde. NH padrão, táxi via Indy Alpha, ponto de espera 286, agradeço a preparação aí, obrigado. Tá, 3217. Programa 3-1-4, prossegue táxi, segunda direita via Indy Alpha, com temperatura 186, ajuste 10-03, tem um bom voo e boa tarde. Informo que esse erro foi devido à locação errada aqui do gate, e quem é responsável por essa jurisdição é o pessoal da Infraero. É, isso não me surpreende, mas sem problemas para nós. Muito obrigado pela atenção, boa tarde. Porque nós confiamos na informação aqui da estripa eletrônica, aí se ocorre algum erro, alguma quebra na sequência, acontece problemas assim como esse. Aí mesmo assim, eu solicito desculpa aí pela tradução. Afirmativo, senhor, não há do que a solicitar desculpas, nós compreendemos, não há nenhum prejuízo para nós. Muito obrigado pela atenção, boa tarde. Chanel, senhor, muito obrigado aí, desculpa qualquer coisa. Se eu soubesse, eu teria corrigido aí. Absolutamente, cavaleiro. Bom voo para vocês aí, tá tudo em casa. Igualmente, bom voo mesmo. Correção, 3145, boa tarde, via Alfa, reportem-se da Juliette para ingresso. Via Alfa, sou Juliette para ingresso, 3145. tarde, Oceania 6321 na 13 para pushback. 17 ali, decola, pistão na 0, vento 180 graus, 08 nós. Deve decolagem da 3217. 320, senhor. Ok, está autorizado o desvio, su azul 4110. Sim, autorizado desvios à direita, 4110. Vai manter essa prova quantas milhas? É, mais... 40 milhas. Certo. Quilo, pronto, cópia. Boa local, esse Golf Quilo, Salvador, Salvador, sobrevoa em Ilhéus, 060, está autorizado, via Golf 677, decola 917 com curva direita na subida Coral, aciona 0271, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 612. Whisky Golf Kilo. Chama a torre, tem um bom voo e boa tarde, Whisky Golf Kilo. Sou Juliette, tá 3145. Segue via Juliette para o portão 05, tá 3145. Ok, para 05, 3145. Salo tipo 5219. 5, informando que após desvios vou ir direto bridge. 7251-3325. Pode dizer direto o bridge. Muito obrigado, senhor. Uma boa tarde. Boa tarde. Soma 0 ou 17? 10, Delta Índia Bravo. 7, Delta Índia Bravo. Livre pouso, pistão a 0, vento 150 graus, 08 mais. Livre pouso, Delta Índia Bravo. Plano de 1800, Olimpo 03, confirma se foi feita alguma mudança. 5, boa tarde. 935, boa tarde, obrigado. 2 Xanã 6304, decolar sem parada, o tráfego da frente é para outro setor. 3217, decola 1500, não se escuta. Boa tarde, está 3217, contato radar na decolagem, sube e mantém nível 360, voo Idael. Direto da El para o 360, está 3217, obrigado. Controle o Romeu Fox Lima na rodatória. Fox Lima, chame a torre, 1-8-6-12. 18-6, boa tarde. Boa tarde. O Xanã 6304, após passagem do tráfego na final, autorizado ali, mantendo 1-0. 6-3-4. Próximo da Copa, 16-1. Corredor 231, está autorizado barreiras, nível 340, na rota direto Dedor, após direto Zambi e após direto Wilpur. Decola 1-0 com curva esquerda após a decolagem na subida Momo, após Albo e após direto Dedor. Aciona 5503, controle 119, decimal 35. Autorizado, pressurizado para barreiras, rota direto Dedor, direto Zambi, direto Wilpur. Decola da pistola 0, curva esquerda também na Momo, Albo, depois direto Dedor, 5503, transponder 1935, controle está pronto, pushback, acionamento 2231. Remota número 2 no setor, aguarde o parceiro 2231. 2231, aguardar. São Paulo, Congonhas, está autorizado 360, Pesulo 16, via até Belo Horizonte, após direto Trive, e após direto Pirassununga, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, aciona 5474, controle 119, decimal 35. Guardião 03, chame a torre, 1-8-6-12. 118-6, grato. Sou Guardião 03, no farol de Capão. Guardião 03, prossegue direto para o Pátio Gré. Infelizmente, pouso na 17, Romeu Fox 1-0. Ciente, Guardião 03, autorizado cruzamento da final da 1-0 e ingresso na contra confirmando na, do vento da 17 pela direita, aguardando para girar base. É o número 2 para pouso na 17, Guardião 03. Número 2 para pouso, autorizado, circuito pela direita, Guardião 03. Repórter girando base, contra enxergado. Bravo, solo aos 37, solo 121, decimal 9. 121 no 9, eu dou. Taxi Oceania 6321 com 105 a bordo, 4 de autonomia, alterna Goiânia. Via pátio, segue o bang da Gol, número 2 no ponto de espera, via Índia, após e Alfa. Ponto espera no 10, torre no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo, boa tarde, final é minha 321. Segue o gol, V3, chama a traseira. Guardando o gol na 077. Vento 150 graus, 10 mais. Tendo decolagem 10, chama a minha 314. Está livre então, ingresso na Taxi Alfa, poste próxima à esquerda, Taxi Kilo, até o pátio 3. Atento à posição no pátio 3 de parqueamento. Segundos. Após o mesmo, está livre iniciar e chame táxi para o 077. Chamarão 077. Chamarei 2231 na remota, tá livre, chame táxi. Vai chamar pro táxi 223, bom nome. Fala, estudador, bom nome, 755, para Romeu, autorização com fim. 755, mantém, escuta, aguardando. Guarda. Trip 5219, pronto, cópia. Copia, 5219. Trip 5219, terra da conquista, está autorizado 200, direto, decola da 10 com curva direita na subida Gole, após Eval, após direto, aciona 5514. Controle 119, decimal 35. Autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decolou da 10 com curva direita após, saída Gole após Eval, controle 935. E o controle, e o transporte 5514, 5219. 1935, controle 35219 no pátio 3, chame pronto, pushback. Repórter 5219. Cruzando no 1700, perfil Momo. Xenem 314, contato radar, suba para nível 340. Mantenha a saída Momo, 6314. 340, mantenha a Momo, 6314. Salvador, boa tarde. Voo 1399, pronto no ponto de espera. Voo 1399, salinha e decolada 10, vento 160 graus, 10 nós. Agora o controle Aracaju na frequência 120.30. Cerro Tampapá. Opa, obrigado. Um bom serviço. Obrigado, tamo voo. Voo 395, 395, estou autorizado em paz. 31 após o início do tráfego da Gol, ali mantém o 10. Após o Gol, ali mantém o 10. É a 35. Como é o Whisky Golf Kilo? Whisky Golf Kilo, prossiga. Golf Kilo, acionado, pronto para o táxi. Livre táxi, se me ingresso, 107, esse Golf Kilo. Tá 03, aos 41, livre backtrack, reporte pista livre. Alternativo 2231 para o táxi, está com 36.3, meia a bordo. Alterna Brasília com 3 horas e 30 de autonomia. Alternativo 231, táxi autorizado, está através do portão 07, irá seguir o Bang da Gol. Através do portão 07, vai seguir o Bang da Gol 232231. Para o táxi, o Gol no 077, está com 3 horas e 46 de autonomia, treinando Campinas, 142 a bordo. Via Fátio, Índia e Alfa, considera a torre no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo e boa tarde, Gol no 077. Via Fátio, Índia e Alfa, no Porto Sérgio, 586, Gol no 077. Tarde, Gol no 399. Gol no 399, contato radar, submanter nível 360, vai dar 360, da presente da El, Gol no 399. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 5729. Web 5729, está autorizado com fins nível 340, via Pesulu 16. Decolando 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5517, controle 119, decimal 35. Tá autorizado com fins nível 340, traída da Leo, Eda, Bridge, via Pesulu 16, decola pista na 0 com primeira curva direita. Transponde 5517, controle 119.35, WebJet 5729. 01, chame pronto, pushback, Web 5729. Já está pronto para pushback, acionamento 5729. A gente está passando agora mais 30 segundos com o Embraer 145 da Passaredo. Após a passagem do mesmo, está livre iniciar no 01, chame táxi, Web 5729. Afirmativo, após a passagem do aeronave do Embraer, está autorizado puxar e acionar o 5729. Gol 925, está pronto, cópia? Positivo, Brasil, Gol 925. 925, Brasília, 3620, está autorizado. Zulu 17, aerovia, decola da 10 com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5511, controle 119, decimal 35. Autorizado, 360 para Brasília, de conta 10, Govana, direita, Gole, Ofito, Zulu 17, 511, 1935. Confirme, transponder. Saldo fim, segundo ano, para concessionamento, posição 3. Mais 1925, chama o pronto, pushback. Camarão. 5219, confirmando, chamou o pushback. Afirmo, 5219. O pátio 3 está livre, o 5219, chama o táxi. Chamará. 55, pronto, copo. Pronto, copo, 755. Web 5729 no 01 já está livre, iniciar, chame táxi, vê? Chamará quando pronto para o táxi, 5729. Mitch Golf Kilo informa que a partir de agora é o tráfego número 2 para decolagem, devido ao tráfego que vai decolar da 10, devido à performance e as saídas. Vai aguardar aproximadamente uns 2 minutos para início. Chamará no Jack, motores aguardando para a decolagem. Oceaner 6321, subida Gole. 321, contato radar, suba para nível 320, saída Gole. 32 Gole, 321. Ele, controle 193, Gol no 755. Então, 8, chame pronto, pushback, Gol no 755. Não, obrigado. Canal 4711, pronto, copa. Afirmativo, senhor, pronto, copa, 4711. Canal 4711, São Paulo Congonhas, está autorizado nível 36120, via para Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após prossegue direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, e após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu. Decolodão no zero, com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge. Aciona 5516, controle 119, decimal 35. Uno e outro, 1-3-6-2-5, uma boa tarde, Gol no 399. Interceptar para Zulu no meia, voa Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. O transponder 55 no meio, controle 11935, é o Pantanal 4711, informa que está na remota 12. E pronto, pushback, Pantanal 4711. Demora posicionamento, 4711. 95, está efetuando desvios? Voando pro Aduna, Gol no 395. Não entendi. Está voando pro Aduna, Gol no 395. Tá ok. Tinha observado aqui que tinha se afastado da Star quase uma milha. Golf Kilo, livre decolagem, vento 150 graus, 089. Portão 2, pushback, acionamento. Guarda, 925, será o próximo setor. Guarda. Solo, trip 5219, a sinuta tá com 40 a bordo, 4 de autonomia, alterna Salvador, tá pronto pro táxi. Táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para seguir o Boeing da Webjet, que está sinalizando pushback no Traverse 04. Sente, trip 5219. Zero na partida Elva, no 077. Oi. 508, aguarde mais um minuto para iniciar. Aguarda. Uno, livre decolagem, vento 150 graus, 089. Está autorizado a decolar para a série 2231. Estabilizado de LS, Action Ranger, 190, avistando, voo 395. 395, complete no LS, chame a torre, na frequência 98612. Completo de LS, estamos com 186, boa tarde, voo 395. Boa tarde, tenha um bom voo. Obrigado, bom trabalho. 5219, segue o banho do objeto, segunda direita, via Indy Alpha, torre 986, avistando 093, bom voo, boa tarde, 5219. 1-0, para o marcador externo. 1395, mantém aproximação e aguarde autorização. Trabalha, tem aproximação com 1395. Isso, o Oscilo decola ao 49, controle 119, decimal 35, boa tarde. 93, Brato, é a volta. Passaredo 2231, decola os 49, controle 119, decimal 35, boa tarde. 1935, bom trabalho, 2231. Porto Salvador, passaredo 2231, decolou. Contato na decolagem, sua para 060, sai da Coral. 060 na Coral, Whisky Golf Kilo. Coral, Whisky Golf Kilo. Autorizado, direto Coral, Whisky Golf Kilo. Controle, Salvador, passaria do 2231. Muito boa tarde, 2231, contato com o radar. Sub, mantenha nível 340 na saída Momo. Boa tarde, subindo para o 340 na Momo, 2231. Torre Salvador, Webjet 5729, ponto de espera 1-0, pronto. Webjet 5729, visual contrato na final. Afirmativa, senhora, de visual 5729. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, Webjet 5729. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, 5729. Isso, eu já volto para o alinhamento. Então desce até 3 mil pés, se um tráfego à esquerda, mantendo a ilha de Veracruz, está 1.500 pés. Desce até 3 mil pés, reporta o localizador, 4206. 3 mil, chama do localizador, 4206. Xenene 321, Recife, 1288, alterna 260. 288, alterna 260, Xenene 6321. Boa tarde, bom voo. Somente, bom trabalho. Já. Serra Golf, Salvador, prossiga. Gente, mantenha-se em condições visuais, acione o código 5443. A posição normal, reporte 40 milhas de Salvador. Serra, Mike Serra Golf. Táxi Taxiway Hotel. Vai manter a posição na Taxiway Hotel e chama a torre no 8 decimal 62 para o cruzamento Olímpio 03. Para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado no localizador. 2000, chama no localizador. Dia November Alfa, sua para 1500 pés, corredor em Vera Cruz após Interlagos, reporte rotatório. Tango Whisky Golf Kilo, Salvador. Siga, Salvador. Ok, estou sem indicação do seu modo Charlie. Recebe agora. 2 horas 44, confiança, confiança em TV. TV 81. 81, isso alternado, confirmando? Campinas. Ok, Campinas copiado, graças, táxi via pátio. E vai reportar no através do portão 05 para prosseguir o táxi. E a parte chama através do 05, gol 975. Solo Salvador é o gol 1395 na sua escuta. Salvador 395, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Via Alfa antes da Juliette, gol 1395. Azul 4206, NS, fazendo. Azul 4206, mantém aproximação, reporte passando externo. Meteo, o 925 via Indy Alpha, fonte espera torre no 86, ajusta no 0 no 3, bom voo e boa tarde. Boa tarde, comandou Indy Alpha. Estou em 125, não tenho 3325, agora no 077, graças. Boa tarde, por favor. Só através do 5, agora no 775. 7, segue o Boeing da companhia via pátio após Índia e Alfa. Fonte espera torre no 86, ajusta no 0 no 3, tem um bom voo, boa tarde, agora no 755. Agora na vida da companhia, fonte espera 76, agora no 775. 203, está na hotel para cruzamento. Olímpio 03, cruzamento imediato, táxi via Delta e Alfa, mantenha antes da Juliette. Cruzamento imediato, vai seguir o gol na Alfa, pela Alfa e manterá antes da Juliette, Olímpio 03. Afirmativo. Azul 4206, livre pouso, funciona 0, vento 1, 40 graus, 08 nós. Livre pouso, azul 4206. 5729, decolou 55, controle 119, decimal 35. 1935, vai deixar. Controle web 5729. Objeto 5729, contato radar, suba para nível 340, saída da EL. Acione o código 5597, posição normal. 5597, senhor. 395, ingressa via Juliette, portão 07. Ao 07, via Juliette, voo no 39. Após passagem do tráfego ali, mantenho no 0, 352, 19. Após a passagem do tráfego ali, mantenho 352, 19.